Nono passo. Tenha carinho com o negativo. Se esta sugestão lhe parece estranha, é importante entender que o que eu chamo de negativo são todas as características e hábitos que nós adquirimos e que comprometem nossa felicidade, causam prejuízo aos outros e impedem nossa realização no amor. Você conviveu com essas características e esses hábitos durante muito tempo, mas agora quer mudar. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Seus pais não lhe deram amor na infância. E você, para se defender do sofrimento, negou sua necessidade de amor e tornou-se uma pessoa fechada, fria, aparentemente insensível, incapaz de ligar-se afetivamente a alguém. Durante muito tempo, você se sentiu confortável nessa situação porque ela tornava você invulnerável a qualquer rejeição. Não eram os outros que rejeitavam, era você quem rejeitava. Mas com o tempo, você foi sentindo uma profunda carência, foi desejando estabelecer relacionamentos mais profundos. Você quis mudar. A mudança não é fácil. Mas você resolveu abandonar os velhos padrões e construir um novo comportamento. Lembre-se do que já afirmei. Nossos pensamentos constroem nosso futuro. Se você ficar se acusando pelos comportamentos anteriores, se pensar neles com ódio, vai ficar mais difícil abandoná-los. Gosto sempre da imagem da criança que, para ser ajudada em seu progresso, precisa ser acolhida e estimulada amorosamente. O mesmo acontece conosco. Se você procurar desapegar-se dos velhos padrões de comportamento com amor, terá muito mais facilidade em trocá-los por um padrão positivo. Use o amor para se libertar de um velho padrão de comportamento que só causa dor. Dessa forma, vai se abrir um espaço onde entram os novos padrões que você deseja. E a mudança se dará suavemente. Afinal, se você está querendo ter um comportamento mais amoroso, deve usar uma atitude amorosa para fazê-lo. Quando você se der conta de que está tomando uma atitude negativa, diga para si: eu quero me libertar do padrão que produz essa atitude ou esse comportamento negativo. Diga com firmeza e carinho, como você faria com um filho querido. Você também pode fazer uma afirmação positiva. Eu realmente mereço só coisas boas na minha vida. Eu permito que as energias e os poderes curativos do universo fluam através de mim, mudando minha vida para melhor. Como já disse, nossas palavras e pensamentos são muito poderosos. Lembre-se sempre: por pior que seja a atitude ou o comportamento negativo, se você está à procura de mudança, você está fazendo o melhor que pode e tenha certeza de que vai avançar. O humor é outra ferramenta poderosa e libertadora que contribui para a cura. Às vezes, nós nos empenhamos tanto em investir na mudança que a vida fica pesada. Procure rir e divertir-se. Isso vai ajudar na sua transformação e fará de você uma pessoa mais leve e agradável, tanto para você quanto para os outros.